Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Imhotep! Que dá expor e eu já dormi num sarcófago. Ih, caraca! Aqui é o JP e ha! É o Thomas Grimorto. Exatamente. Ou o Sérgio Malandro, né? Putz, grima. Aqui é o Bubu Hendes, tá parecendo entrada de filme de terror, pô. Aqui é Zahri Hawass e o tempo ri para todas as coisas, mas as pirâmides riem do tempo. Que porra é essa, cara? Aqui é a Zagal e eu vou me encontrar com o JP em Amsterdã. Caralho. Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast histórico, dessa vez muito pedido, um Nerdcast sobre Egito Antigo. Quem pedia isso, cara? Não tem, sério, é pedido, é bem pedido. A galera pede de mitologia egípcia, mas eu acho que a gente pode fazer um mix aqui, né? Porque não dá, é muita coisa pra falar, você tem que falar de tudo. O problema é que não é muita coisa pra falar, o problema é que a gente não sabe porra nenhuma de mitologia egípcia, né, cara? Ai, mas vamos para o Festival de Caneladas depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails de Caneladas, guest. Vamos. Muito bem, Azaghal, semana de homenagens. Se você não viu o Nerd Office, que estamos no YouPix recebendo vários prêmios, uma grande homenagem, por favor, clique aí. Muito legal, muito obrigado por todos. Foi pra home do YouTube nessa semana. Foi muito bonito, Azaghal. Sucesso. Sucesso. Mas, continuamos aqui com os nossos recados no Nerdcast. Nerd Store está aberta todos os dias, vocês sabem. Tem Protocolo Blue Hands, tem Keep Calm and Call Batman, tem Keep Calm, We Have a Hulk chegou, reposição. Isso. Olha, se você não pegou a sua We Have a Hulk, vá lá agora porque tem reposição, aproveita e leva um monte de coisa junto, cara. Temos o baralho Nerdcast. É, exatamente. E em breve novidades. Tá ouvindo esse barulho aqui, Jovem Nerd? Que barulho? Esse barulho é a contagem regressiva pro próximo lançamento Nerdbook. Tá tocando, tá tocando. Tic-tac. Já tá na gráfica. Lelê. As máquinas já estão girando. Putz. Tinta já está batendo no papel. Se prepara, malandro. Se prepara que lá vem coisa. Lá vem mais um lançamento Nerdbook. Vai explodir cabeças. Vai, cara. Vai, esse vai. Muito bom. E se você não quer ouvir recados do último Nerdcast, paródias... Paródias não, tô maluco. Você pode pular para... 3 minutos e 54 segundos. Vamos lá, Zagal. Eu boto muitos e-mails, como sempre. 30 nerds concordam com o nosso Bragalho. Quem é Bragalho? Diogo Braga, não lembra? Bragalho. Você que deu o nome, Bragalho. Que não dá pra fazer número 2 sem fazer número 1, pelo menos uma gota. É isso. Parabéns. 30 nerds com... O quê, cara? Problemas. Não, que problema? Não é problema nenhum, cara. Mano, o Diego Moreno, o outro, manda uma foto dele usando a camiseta Back to the Future Blueprint. Olha aí, em bonito. Orlando com um Dr. Brown esquisito. Muito bom. Esse não é o Diego Moreno. É o outro. O outro Diego Moreno, não é o que a gente conhece. Não. Oh, muito bom o Diego Moreno. Ficou muito legal. Vários vídeos sobre situações do Nerdcast. Então, como dar Java no trabalho, não sei o que é Java. O que é Java, dar um Java? Seria como se dar um migué? Uma deschavada? E não trabalhar, isso? Eu não conheço esse termo, ele tá ficando velho já? Não sei. Também mandaram um vídeo do nosso mestre Alborguete. Olha aí. Ensinando como utilizar o vaso sanitário sem sujar o Bragança. Tá bom, cara. Arte dos fãs da Sky Nerd, muito bom. Funcionários do mês, por Eduardo Pavani. A dor de uma derrota, por Alessandra S. Santos. Uma foto reprodução do encontro entre Gaveta e Jovem Nerd no aeroporto, ok. Olha aí. André Oliveira, parabéns. Aham. Uhum. Senhor K, o Cavaleiro Largato. Largato. Segundo o Slave Roboto, ele escreveu aqui isso mesmo, Largato. Mas engraçado, Slave Roboto. Eu fui na página e tá escrito Lagarto. O que aconteceu, Slave Roboto? Bom, o Alex Nascimento escreveu certo. O Slave Roboto é que tá maluco. Tá aqui, Lagarto. Então. E o Slave Roboto, com uma má função, escreveu que é Largato. A Bia Farias mandou o Nerdinho em Minecraft, Azaghal. Muito bom, muito bom. A galera tem muita criatividade no Minecraft. E o Patrick Lima, tem criatividade e tem tempo também. O Patrick Lima manda a logo dos nerds do Asfalto Motoclube. Olha aí, que beleza. 250 Nerdcasts atrasado. Tiago Rodrigues, 22 anos, medidor fiscal de petróleo e gás. Olha só. Olha aí, que será que ele fez? Ele vai lá, ele olha o relógio e ele fala assim, você gastou tanto de gás e petróleo. De petróleo? Não sei, eu acho que trabalha em plataforma. Também pode ser. Santos, olha aí. Olha aí. No meu trabalho, as unidades da bacia de Santos participavam frequentemente... Ô, textinho. Cadê o Marcelinho? No meu trabalho... Nas unidades. O certo é... No meu trabalhonas... Porque tá escrito trabalhonas. No meu trabalho nas unidades da bacia de Santos, participava frequentemente de várias reuniões todos os dias. Eu vou parar de corrigir os textos. Eu vou ler como está escrito. Eis um dia que estava em uma reunião com o comitê de gestão da Petrobras durante 3 horas. Essa é aquela reunião espetacular, né, cara? Que nela havia gerentes, consultores e coordenadores. Estávamos discutindo sobre as não conformidades com o nosso órgão fiscalizados. Eu estou lendo como ele escreveu. Porra, esse vai ser muito bom, Marcelinho, cara. A Agência Nacional de Petróleo. Caraca, ele pode falar tudo isso? Eu espero que possa. Afinal de contas, quem está falando isso é o Thiago Rodrigues. Uhum. Eu estava no estilo Ronald McDonald's. Sobrancelhas arqueadas. E os gestores estavam discutindo sobre planos de mitigação de não conformidades, pois as multas poderiam chegar a números realmente muito altos. Caraca, eu já tô com sono aqui. Porra, eu tô aqui. Tô bozo. Chegou um momento no qual apaguei por alguns segundos da cadeira. Nossa. E de repente acordei assustado, pois tive a sensação de queda. Caraca, Inception. Né? Olha aí, cara. Quando isso ocorreu, tentei me segurar na mesa e bati com as duas mãos violentamente sobre o tampo. De repente, todos estavam olhando pra mim, pois o tapa na mesa havia feito um estardalhaço. Ai, que pariu. A única reação que tive foi apoiar o cotovelo na mesa. Esfreguei o queixo 2 vezes, acenei positivamente com a cabeça e disse: devemos colocar em prática nossos planos o mais rápido possível. Como se nada tivesse acontecido. É como se ele tivesse, tipo, porra, galera, vambora, né? Depois dessa, a pessoa que estava conduzindo a reunião deu a ideia de uma para de 5 minutos para tomar café. Após esse dia, nunca mais fui convidado para nenhuma reunião. Se deu bem, né? Bruno Melquiades, 27 anos, estudante de arquitetura e urbanismo, Rio de Janeiro, RJ. Sabem a empresa que nosso amigo Afonso Solano prestou favores de ilustrador? Pois é, eu também estive lá na mesma época. Olha aí, fui estagiário em arquitetura e eu trabalhava nos projetos das casas do dono, muito mais do que eu trabalhei nas edificações da empresa. E esse e-mail vai confirmar que toda a maluquice contada no último é extremamente engraçado, né, Nerdcast? Por exemplo, nosso egocêntrico... Então ele trabalhou com aquele cara, o chefe tatuado. Isso, que esmagou o gravador. Excelente, excelente. Por exemplo, nosso egocêntrico chefe tinha um hobby de comprar casas de luxo, destruí-las e fazer ele mesmo um projeto de arquitetura. Isso gerou bizarrice como uma academia high-tech com um octógono. Olha. Ao lado de uma adega medieval. O quarto dele tinha um tema egípcio e um closet de 120 metros quadrados. Caralho, nossa, cara. e chegamos a projetar uma escada helicoidal, um caracol, que custaria 100 mil reais. Meu Deus do céu. Que pariu. Não sei se ela foi executada, mas ok, o cara planejou. Um dia ele chegou na empresa questionando a dimensão dos pilares da piscina e uma das casas, então eu fui confirmar as medidas. Fiz isso com uma trena laser com 3 casas decimais de precisão e todos os pilares estavam corretos. Todos 40/50 centímetros. Ok. Passei a informação adiante e voltei ao escritório. No dia seguinte, ele volta puto da vida, dizendo que eu teria cometido um erro, pois ele mediu com a própria palma da mão e eu poderia ter 40/50 centímetros. Eu trabalhava diretamente com o diretor de criação. Ele tomou um esporro no meu lugar. Ao ver minha cara de incredulidade no momento, disse com o ânimo de um puxa-saco, de saco cheio: porra, Bruno, vai lá. É claro que não estava errado. E não foi a última vez que ele se intitulou superior ao sistema métrico. Logo após um levantamento de 2 novos lotes executados com a mesma trena de precisão, ele apareceu e humilhou o diretor pelo nosso erro, pois ele contou os passos e o terreno. Caraca, cara. E o terreno tinha 3 metros quadrados a menos. Nos passos. É inacreditável, mas eu estava lá. E tem outras histórias desse intrigante e perturbado milionário carioca. E ele falou que sabe que o Afonso também tem outras histórias. Caraca, que cara. Que maluco, cara. Daniel Manso, olha aí. Eita. 38 anos, fisioterapeuta, Recife, Pernambuco. Em breve estaremos lá na Campus Party. É isso aí. Ouvindo o Nerdcast 318, o Diogo levantou, termo bastante apropriado, por sinal, o tema sobre o uso do banheiro do trabalho. Pois bem, isso é um assunto bastante sério. Afinal, é possível adquirir algumas DSTs através de uso de banheiros públicos. É isso aí. Mesmo que a possibilidade seja muito pequena, mas mesmo assim é possível adquirir HPV, Human Papilloma Virus, ou mesmo sífilis. Meu Deus! Caso haja algum ferimento nos genitais e contato deste com a louça. Caraca, olha isso. Novamente, a probabilidade é ínfima, mas existe, como pode ser observado no artigo que ele botou o link. Aham, olha aí. E aí você faz o quê? Você tem que andar com garrafa de álcool em gel? Não pode encostar na louça, maluco. Cara, na louça, mas vê se, sei lá, se encosta no tampo. É, sei lá, cara. Não, é melhor não fazer, né? É, evitar, com certeza, sempre. Quanto a outra questão levantada pelo Diogo, sim, sempre que se defeca... Caraca, caramba. Realmente esse assunto incomodou as pessoas. Ele diz, sempre que se defeca, pra não se falar cagar, se urina. Olha aí, então você que tem o problema, né, galera? É isso, e isso se deve ao fato de, no momento em que se faz força para as fezes saírem, ai, meu Deus, que desgraça, há um aumento da pressão intra-abdominal, responsável pela compressão sobre o intestino e mobilização das fezes. Olha aí. E ao mesmo tempo, há uma compressão da bexiga urinária e a excreção da urina ao mesmo tempo em que se coloca o vagalhão para nadar. Que inferno. Quando você torcesse tudo junto, né? Portanto, se o Afonso ou o Azaghal não percebem que há urina durante o ato de defecar, eles sim têm problemas de sensibilidade e deveriam buscar apoio em um urologista e um fisioterapeuta para trabalhar esse déficit. Olha aí! Aí, vocês que estão com problema aí. Cara, o cara. E ele é fisioterapeuta. É, o cara quer nos examinar o Afonso. Como é que a gente começa? Eu acho que o mais interessante da civilização egípcia antiga é que ela realmente está no alvorecer da humanidade, né? Que bonito. Da humanidade não, da civilização humana, né, eu diria, né? E nós, seres humanos, estamos lá 200 mil anos lá, coçando a bunda e cheirando o dedo, né? É a primeira grande civilização humana, né? Acho que não é a primeira civilização, que segundo lá os arqueólogos acham que foi a Caldeia, né? A primeira cidade humana. romana, Ur, na Caldeia, que seria a primeira. Mas a primeira grande civilização, creio que os historiadores consideram como sendo o Egito, sim. Agora, é uma coisa que, pô, eu nunca entendo, cara. Por que que nego não consegue definir como era a galera egípcia? Se eram negros, se eram brancos, se eram mestiços. Mas que isso porra é essa que o nego não consegue definir essa porra? Isso é definido. O problema todo é que o racismo do pessoal das várias épocas impede eles de admitir que os caras eram pardos. Eles não são negros como os núbios, mas eles são meio árabe, na verdade, né? Aquele moreno. Moreno. Primeiro que existe, assim, existe muita contradição, como a gente fala, porque a história parada começou há 10 mil anos atrás, cara. Então é difícil você saber. E além disso, tem que levar uma coisa em consideração interessante, que houve realmente muitas miscigenações, invasões, que foi mudando, né? A própria, uma coisa até interessante, que a própria última geração egípcia, a Cleópatra, ela provavelmente era de pele branca, porque ela vem da dinastia de Alexandre Grande, que era grego. Ela era ptolomaica. Exatamente. Então, e aí, eram brancos, então tem muita mistura. Mas ela tem mistura, porque ele não sabe quem era a mãe dela, né, da Cleópatra. Existe uma dúvida quem era a mãe da Cleópatra. Ela é uma mistura violenta, por isso até que de repente ela encantou todo mundo ali, né? Porque ela devia ser exótica, ela não devia ser branca, exatamente. Porque o fascínio que ela levou pra aquela galera de Roma, ela não era uma pessoa que eles estavam acostumados a ver ali na Grécia. Mas o que falam é que ela é feia pra caralho. É, isso que eu ia falar. O fascínio dela é outra coisa. Mas eu acho dela. É uma chave que ela tinha, né? É, exatamente. É a parte exótica da coisa. Ela devia ser uma figura exótica pros parados de Roma, né? Exótica, tipo ornitorrinco, né? Todo mundo fica fascinado. Cleópatra me veio, de aparência, me vem na cabeça sempre Asterix e Cleópatra, né? Que eles ficam falando sobre o nariz dela sem parar lá, como se o nariz dela fosse a porra. Coisa maravilhosa. E o Obelix fica pendurado no nariz da esfinge e arranca, assim. Não, é sensacional esse livro. Teoricamente, era horrível o nariz dela, né? Segundo as descrições históricas, era bem bizarro, né? Os gregos, cara, devia ser uma chulapa de nariz, né, mano? tem uma moeda, se eu não me engano, que encontraram recentemente, que tem o rosto dela. De perfil ainda por cima. Então, era uma coisa que era um nariz estranho, mas acho que pra época era devia ser sensual, de certa forma. Vocês têm contra nariz grande, caralho? A mesma coisa que você que entrou na faca, pô. A porta é essa, Tucano. Principal representação, assim, do Egito, né, da civilização egípcia, é o escriba, né? Quando a gente pensa em Egito, você pensa no cara escrevendo lá. E a escrita, é importante lembrar que foi uma parada importantíssima, cara, pra construir a cultura humana, a civilização. A gente acredita, mais ou menos, que a raça humana, ela tem, o Homo sapiens, tem cerca de 100 mil anos, mais ou menos, né? E a gente viveu 90 mil anos na pré-história, porque só 10 mil anos na civilização. Então, por que toda essa parada, esse pulo, né, tecnológico de 10 mil anos pra cá, por causa da invenção da escrita, cara. Sem escrita, nós éramos apenas macacos, nós não tínhamos como transmitir um conhecimento. Você vê que um chimpanzé, um macaco, ele consegue usar uma ferramenta, mas ele não tem como transmitir porque ele não tem, além do cérebro, lógico, ele não tem escrita. Então foi a escrita que permitiu acumular cultura e, portanto, permitiu criar uma civilização, né? E como o Egito era um lugar que, já falar isso, unificou um grande império, e aí começou a civilização, a grande civilização no Egito, muito por causa da escrita, porque é um player, como o Jazagal fala, importantíssimo aí pra nascimento da civilização. Não, não. Mas eles... Não sou eu que falo, não. Jovem Nerd. Jovem Nerd. O Jazagal fala o jogador. Eles usavam a escrita pra fins práticos ou era só pra registro histórico? Pra tudo, na verdade. Pra tudo. O JP, a escrita foi importante porque, como eu falei, o Egito se tornou um império relativamente grande. Então, mesmo que você tivesse, por exemplo, uma aldeia pequena, sei lá, de tantos quilômetros, você não precisaria de escrita. Você ia lá e falava com o cara. Uhum. A escrita era pra você enviar essas mensagens pra longe, entendeu? Então, por isso que foi importante e unificou o império também. É, mas eu me pergunto quanto efetivo era isso, né? Porque vamos combinar que não era fácil escrever aquela porra desse cara, né, cara? É, mas a importância... Passar a mensagem rápida não dava, né? É, mas a importância que eles davam era gigante. Assim, o ideal de qualquer infante lá, qualquer criança egípcia, era ser um escriba. Não era ser um soldado, não era ser um general como era em outras... Era ser um escriba. Por isso que eu falei no início da espaçonave... O salário era maior, né, cara? O salário era um funcionário público, cara. Fazia concurso e passava. O faraó, né? A gente vai falar da unificação dos reinos que criou o grande império egípcio, né? Mas antes dessa unificação, teve um cara, um arqueólogo alemão chamado Gunther Dreyer, que ele reabriu um sítio arqueológico em Abidos. E ele começou a encontrar um monte de túmulos de reis que precedem a unificação do Egito, que eles chamam de... Dinastia Zero. Dinastia Zero, exatamente. É o proto-dinastia egípcia. E aí ele encontrou um monte de escritos, né, em pedras e cerâmica e etc, coisas que mostravam que o Egito foi a primeira civilização a inventar, a usar a escrita, porque os sumérios receberam o crédito, né? Até hoje, sim, a escrita suméria foi a primeira uniforme, da humanidade. Né? Ela escrita com uniforme. É, né? Porque a pedra mais antiga suméria que a gente conhece, ela tem umas marcações de números e símbolos, sim, que deve, sim, ser uma coisa comercial, né, tal. É registro de comércio, né? Exato, assim. Exato. Ela é muito básica, né? Ela é bem básica. E essas inscrições egípcias da Dinastia Zero, que precedem os sumérias, elas já tinham símbolos que significavam fonemas, que é, sim, a base do nosso alfabeto hoje, né? Você quer dizer, então, que os sumérios eram melhor marqueteiros e ficaram na história como os inventores da parada? Ficaram, né? Acabaram ficando, mas a gente tem que escrever a história de vez em quando se fazem descobertas como essa. Então o Egito já usava uma linguagem escrita mais avançada antes dos sumérios. A linguagem escrita egípcia, né, cara, ela começou primeiro com pictográfica, né? O que é um pictograma? É basicamente, se eu quero falar, quero dizer uma casa, eu vou desenhar uma casinha. E aí isso começou a evoluir, né? Porque isso não é considerado um alfabeto, não é considerado uma escrita, é considerado, sei lá, um código de qualquer coisa assim. É, aí tem que desenhar na caverna de Javali lá. Não tem grande veneno. E aí esses pictogramas, eles evoluíram para, primeiro, sinais silábicos. Por exemplo, o sol, né? O sol, S-O-L, o sol, ele faz uma sílaba, S-Sol, uma coisa assim, né? E aí, a partir daí, depois eles evoluíram para sinais fonéticos, né? Que, se juntando várias partes, você se formava praticamente uma letra já. Uma palavra, né? Você pode... com vários sinais formava uma palavra, né? Exatamente, exatamente. Como eles não tinham, as vogais que a gente tinha, então o sol, por exemplo, dando um exemplo, poderia significar... Tô dando um exemplo em português, tá? Poderia significar sul ou sal, né? Uhum. E aí misturava, né? Era um sinal fonético. Misturava com outro pictograma, outro, formando. Aí depois eles circulavam, fazia tipo um cartucho, e aquilo é o hieróglifo, né? Cada cartucho é uma palavra. Você botava um símbolo de sol e outro de araruama, aí você vê, salinas. Mas era basicamente isso. E a escrita encontrada egípcia, ela já... Os pictogramas já simbolizavam sons que você fazia com a boca, né? Então, a forma de você criar palavras era muito mais eficiente do que o pictograma, que representa a forma. Já que a gente tá falando de aurora da civilização, outra coisa que eu acho bacana falar, a gente já falou aqui em muitos nerdcasts, né, que a gente sabe que no século XIX tinha umas, já falei isso também, tinha umas teorias racistas dizendo que os europeus eram superiores e tal. E hoje se sabe, né, que a tecnologia... Primeiro que a evolução tecnológica não tem nada a ver com a evolução moral. Acho que isso tá claro já pra todo mundo, né? Ah, sim, com certeza. Depois, tudo vem da tecnologia, né? Então, assim, por que que o Egito também se unificou? Cara, meio do deserto, a única coisa que eles tinham naquela região era o Nilo, né? Então tudo girava em torno do Nilo. Então, para você poder comer, para você poder sobreviver, você precisava irrigar aquela porra. Para fazer uma plantação, precisava de uma galera gigantesca. Não adianta ser um eremita para morrer de fome. Então, assim, por que que eles se evoluíram tanto nessa época? Porque eles precisavam, era necessidade, cara. Os caras tinham de criar uma plantação e pra isso precisava de uma galera gigante. E aí eles precisavam, pô, então você vai ser o cara que vai irrigar, você vai ser o cara que vai plantar. E aí começou um sistema social, organicamente, naturalmente, naquela região, entendeu? Enquanto, por exemplo, o pessoal fala, por isso que eu falei das teorias racistas, que no Brasil, na África, no Brasil os índios nunca se desenvolveram tecnologia, porque não precisava, cara. Aqui é floresta. Isso daí é aquela velha, pô, a teoria de que a galera, por que que a galera do hemisfério norte é mais desenvolvida que a do hemisfério. Porque a necessidade faz o cara se mover, né? Ele fica sentado na perna do coqueiro, deixa o coco cair na cabeça dele e ele come, né? Frio fudido não tem o que fazer, ele tem que criar seus métodos. Né? Na Europa os caras precisavam estocar comida pro inverno, precisavam criar tecnologias pra isso. Não é por isso que estão tecnologicamente mais evoluídos, não é porque eles são superiores, isso é importante colocar. E no Egito foi isso, cara, no Egito foi. Por que que eles cresceram? Porque não adianta, antigamente tinha os clãs e tal, pra os caras viverem naquele lugar árido, que eles precisavam irrigar o Nilo, cara, precisavam de uma legião de gente. Não, eles não precisavam irrigar o Nilo, né, cara? Precisavam trabalhar na irrigação, né, das áreas, né? Eles não criaram o sistema de irrigação. Já existiam algumas formas, né, de se usar água, de canalizar a água de um rio para irrigar certos terrenos. O que eles fizeram de novo foram criar reservatórios para quando o Nilo enchia demais, a água passava por esses grandes reservatórios. Tinha até um lago artificial lá na parada. Que aí, a partir desses reservatórios, eles irrigavam as terras todas isoladas. E isso gerou uma colheita muito maior do que os outros estavam acostumados a fazer, né? A parada da irrigação, você tem que lembrar que o Nilo, até os anos 70, quando ele fez a represa Suan, o Nilo ele tem um período de cheia, onde ele alaga uma área absurda em volta dele, e depois ele tem um período de seca. E depois, quando ele retaia para o período de seca, ele deixava em volta dele vários laguinhos artificiais que iam secando com o tempo. Então isso provavelmente deu a ideia para eles de fazer isso de forma forçada. Agora, só voltando aqui atrás, uma parte da descrita que eu tava vendo aqui agora, eles devem ter inventado a escola também, né? Lá no Egito. Porque eu tô lendo aqui a parada que o primeiro registro diplomático de cartas entre nações foi lá entre o Egito e a Babilônia. Acho que foi o Tratado de Paz e Tita, não foi? Mas, pô, eles têm que ter criado a escola, ensinado os outros caras de lá a ler aquela porra, né, cara? Senão eles também incentivaram o primeiro uso do papel higiênico, né, meu? O papel não é muito pior, é a pedra higiênica. Eu sei. Essas cartas que o JP tá falando são chamadas de cartas de Amarna. E elas foram descobertas no final do século XIX, e tinha essa parada mesmo, né? Que era entre o faraó e o rei da Babilônia. O que é engraçado sobre essas cartas, cara, é porque elas representam, assim, tu vê como é que a civilização não mudou porra nenhuma de lá pra cá, cara. A civilização, assim, tipo ser humano, né? Porque essas cartas são trocas de correspondências diplomáticas, mas é aquela coisa, né? Você manda sua princesa, eu posso mandar minha princesa pra você, pra se casar com seu príncipe e tal, mas eu gostaria de alguns presentes, me mande quanto ouro você puder, eu ficarei muito feliz, sabe? Eles ficam pedindo um presentinho um pro outro, fica exatamente, cara, como é hoje em dia, né, as negociações diplomáticas, né, os caras querendo ser amigo, mas no fundo, todo mundo tem seus interesses, né, cara, isso, porra, 3 mil anos antes de Cristo, né, incrível, né? Eu acho que uma frase que define toda a civilização egípcia e que é a base de tudo é aquela famosa do Heródoto, nosso querido historiador grego: o Egito é uma dádiva do Nilo, né? É simples e lógica, né? Porque você tem aquele deserto do Saara gigantesco, interminável, e cortando você tem ali um rio, acho que é o rio mais longo da Terra, não é? Em termos de distância, ponto A até ponto B. Acho que é. Tinha uma Amazônia. Amazonas era de... Tá dizendo que o Amazonas tinha barrado ele, mas eu acho... Não, mas o Amazonas é maior em volume de água. O nego tinha achado uma outra nascente do Amazonas e que por conta disso teria tirado o título de mais longo do Nilo também, mas eu não tenho certeza se roubou mesmo ou não, se foi confirmado. Mas é legal que o Nilo, assim, toda a civilização egípcia floresceu ao redor dele, né? Porque ele criou vales férteis em volta e depois é deserto puro, cara. Deserto é areia e morte, né, cara? E você tem esses vales que vão permeando o rio até o norte, onde ele vira um delta gigante pra desembocar no Mediterrâneo, né? O Nilo funciona todo com um sistema de monções, né? Na Etiópia, que fazem o Nilo transbordar, né? E grandes enchentes e depois voltar. Uma vez por ano, o rio enchia pra caralho. E os caras tiveram que aprender como lidar com isso, porque você vai, constrói uma vila ali, começa a plantar, né? Quando o Nilo tá mais baixo, você colhe. Aí o Nilo levanta... Cheia, né? É. Ele enche, aí você cria reservas lá, ele deixa o solo fértil, que eles chamavam de terra negra, não é? Do Egito você planta de novo e colhe. Ah, mas é a merda. O Nilo sobe demais, ele destrói as vilas perto. O Nilo sobe de menos, o nego passa fome, né? Então os caras tiveram que aprender a conviver com essa força da natureza que era meio imprevisível, né? E essa imprevisibilidade e essa dependência da força da natureza ajuda a você criar justamente esse bando de mitos, de deuses e criaturas e tudo. Uma série de tradições nascem para que você tente entrar em harmonia com a natureza e viver bem, né? Então é engraçado, né? Tudo no Egito é baseado nesse ciclo do Nilo, né? Só completando o que eu falei antes, a necessidade, né? A tecnologia surgiu da necessidade de você ter uma vida que pudesse sobreviver ali, né, cara? E precisava de, como eu disse, muita gente pra fazer esse trabalho. Então hoje foi a necessidade de você dividir tarefas. Dividiu tarefas, você começa a criar classe de pessoas. Você é o cara que vai descascar a semente, você é o cara que vai, sei lá, ajudar a irrigar e por aí vai. E aí você acabou criando naturalmente o quê, jovem? Na rede, uma sociedade, bicho. E aí, aí que nasceu a coisa toda, entendeu? Exatamente. Mas tudo orgânico, cara, ninguém pensou, vai ser assim, né? Acabou se tornando assim. Foi uma coisa natural. Quem vai mandar nessa... Tem que ter um cara pra botar ordem nessa porra. E aí começaram a nascer os reis, os líderes, e por aí foi, até os faraós, sempre, né? Tem que ter alguém que vai falar que vai mandar na parada. É, se tem alguém pra mandar. É o que dá porrada nos outros. É, normal. Isso é igual no reino animal, né, bicho? É a mesma coisa. E daí o Egito cresceu com diversos focos e até que existiam dois reinos, né? Que, como o Nilo flui do sul para o norte, a parte sul eles chamam de Alto Egito e a parte norte, perto do Mediterrâneo, de Baixo Egito, né? E o Alto Egito e o Baixo Egito eram... Eram dois reinos separados. Mas eles eram o mesmo povo? E estavam só separados politicamente? Tecnicamente sim. Tecnicamente eles eram o mesmo povo, sim. Pelo menos é o que se acredita até hoje. Mas em algum ponto, isso foi em 3000 e tantos antes de Cristo, houve a unificação do Egito. E é maneiro a gente entender como que a gente descobriu que houve, né? Uma unificação do Egito, dos dois reinos, e se tornou um só e virou um império, né? Eu acho maneiro entender como os arqueólogos chegam a essas conclusões, né? É porque o faraó tem a serpente e a águia no chapéuzinho. Ó, o Blue Hand. Parabéns. É uma das coisas, eles acharam uma pedra chamada Paleta de Narmer, que é uma pedra cerimonial, e ela tem inscrições nos dois lados e com desenhos e representações, e elas mostram o rei do Alto Egito com aquela coroa que é um chapéu pontudo branco pra cima, que a gente já viu isso em referências visuais, né? E ele tá prestes a detonar, a bater num prisioneiro. E do outro lado, você vira a pedra, e aí você tem o cara com uma coroa dupla, que era a coroa do norte, que era mais robusta, mais gorda, e que tinha uma linguazinha, né, que parece uma serpente, um negócio assim, misturada com a coroa dele, do sul. Então ele misturou as duas coroas, né? E ele tá andando numa fila, assim, de vários prisioneiros decapitados. Então leva a crer que, porra, houve uma grande batalha, um combate, foi sangrento, e o cara unificou e virou o rei da porra toda. E é maneiro que, tudo bem, isso é uma fonte histórica, né? Você, quando tá estudando história, você tem que procurar outras fontes pra dar respaldo àquilo, né? Com uma fonte só, que nem a história lá dos 300 de Esparta, né? A gente só tem uma fonte dessa porra. E Xerxes invadiu a Grécia com 2 milhões? Impossível, cara. Não tem... Tinha que ter outra fonte pra rebater isso. Mas e aí, que engraçado, encontraram um tempo depois um negócio, uma pedrinha, é tipo um selo que as pessoas botavam de pedra em vasos para transporte. E esse selinho dizia, tipo, aonde é que ele tá indo, o ano, a data, né, essas coisas, né, era pro transporte de óleo, se não me engano. E aí, como é que eles chamavam? Eles chamavam os anos, eles tinham nomes, não eram números como a gente usa, né, a gente dá números pros anos, né? Eles davam nomes, e o nome dos anos eram de acontecimentos importantes. Então foi datado lá o selinho, o ano em que Narmer venceu o povo do Delta. Quer dizer, esse é... Porra, acontece, você tem outra fonte dizendo que esse cara unificou o Egito e venceu um povo lá. Ou e tal. Ou seja, a galera de baixo dominou de cima. Dominou de cima, exatamente. E o cara meteu as duas paradas na coroa. Será por quê, né? Porque você, normalmente quando você domina uma outra região, você quer mostrar que você dominou a parada, né? Ou não, né? O Alexandre o Grande era o cara que dominava, mas ele abraçava a cultura local, né? Pra você não desfazer. Mas de qualquer maneira ele queria mostrar porque ele tinha dominado. É. Tanto é que ele saía fundando Alexandria pelos quatro cantos. Ele era vaidoso. Não, sim, mas olha só, se o cara decide destruir o mundo que nem Genghis Khan, o cara não sobra nada pra ele, entendeu? Não, é você dominar o outro lugar e botar tua bandeira lá, entendeu? Não é você misturar tua bandeira com a do outro cara. Mas unificação não é dominação, você tá entendendo? Unificação significa vamos continuar juntos. Unidos, né? E você não tá impondo a sua cultura sobre outra, você tá unindo todas em uma única cultura. Então, esse é o princípio da unificação, é por isso que o cara usa duas coroas. Ele não queria destruir o povo, ele queria unificar, fazer com que eles fizessem parte também da grande festa dele. Entendeu? Tirando a parte bondosa da parada, o cara é malandro, ele sabia que ele não tinha como dar porrada. É, como manter a cidade toda na porrada, e aí ele resolveu juntar a galera no amor. Foi essa unificação que construiu o grande Império Egípcio, né? Você vê em todas as estátuas, figuras dos reis durante 3 mil anos, todos eles têm essa coroa dupla do cara, entendeu? A coroa unificada, né? Foi o maior período de hegemonia de uma nação, não foi? O do Egito, da história. Nenhuma outra ficou tanto tempo no auge. É, né? Na verdade, houve várias dinastias, né? Durante esse tempo todo. Foram pontuadas por períodos de confusão e bispegando. Ok, mas como um todo, foi a maior, a mais longa. É, e eles consideram como a primeira nação. Essa unificação cria a primeira nação da humanidade. É, mas o Império Egípcio não chegou a ser um império como o Império Romano, assim. É, não é diferente. É. Mas foi hegemônico no seu período. Ele foi... Ninguém se comparava a eles em termos de tecnologia, de bem-estar. Bem-estar não é a palavra, mas o do... Mesmo porque a China estava muito longe, né? Na nossa história clássica, não. Na história, considerando que a China existe, eu já não posso dizer. Considerando. A gente aprende com a China como se a China não existisse, né? Então... Mas a China ainda é posterior ao Egito, até onde se então, sabe. Mas a tem China, gente que até acredita China, que eles são descendentes dos egípcios. A China, né? É posterior a qual Egito? Pois é. O primeiríssimo lá. Sim. Ao primeiríssimo Egito. Se tu for colocar assim, sabe? Primeira nação. É. Egito seria anterior à primeira nação antes mesmo da China, digamos assim, né? A religião egípcia é muito interessante, porque ela ainda é uma das mais antigas, né, do mundo. E ela trazia figuras muito ligadas ao mundo animal, né, cara? Esse negócio dos deuses com figura humana, né? É uma coisa posterior a isso. É porque hoje em dia, assim, a nossa cultura ocidental tem muito a depreciar os animais, né? Até da maneira, a natureza em si, né? Até a maneira como diz seu animal. A não ser o Zagal, que fala animal de uma forma boa, né? O Zagal seria um bom politeísta, né? Seria um bom pagão, né? Eu gosto mais dos animais do que dos seres humanos. Com certeza. Bem-vindo ao meu mundo. E assim como você, os egípcios também, que lutavam com os animais, tinham poderes maiores do que seres humanos, né? A coruja pode enxergar no escuro, a águia pode voar, o chacal sente cheiro à distância. Então, eles associavam vários aspectos aos animais. A hiena tá sempre de bom humor. Hiena, tá sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Tu sabe que tinha uns bichos sagrados no Egito, como o crocodilo. Isso varia de cada época, né, cara? Varia da época e da região. Mas tinha uns bichos sagrados que, assim, se, por exemplo, se você fosse mutilado por um crocodilo, isso é uma dádiva incrível, né? Rolava uma festinha, Didi. Rolava uma festinha, né? Um bolo e tudo. Difícil é achar um bicho que não fosse sagrado no Nilo, né, velho? O hipopótamo tinha aquela deusa do Lost? Não menciona. A deusa das grávidas. Outra coisa pelo qual eles são sagrados, né, como por exemplo a vaca, um bicho assim, né, porque tem a noção de que desde a pré-história, né, de que aquele animal, ele traz a comida pra você. Então tem relatos, por exemplo, não dos egípcios, mas de outras culturas pagãs, do cara, por exemplo, matar, por exemplo, um cervo ou um negócio, e aí fazer um ritual, oferecer a comida pro próprio bicho, né, agradecer ao bicho antes de comê-lo, né. Exatamente como a gente faz hoje, cara, hoje em dia, quando a gente agradece, os cristãos não chegam, agradecem a Deus, tudo, é a mesma coisa, mas eles tinham essa visão animal, de não só os animais, né, como toda a natureza, e principalmente o sol, né, cara, que era o que trazia, né, fecundava a terra. Então o principal deus do Egito sempre foi o sol, né. Era um dos nomes deles, dele era Ra, né, mas... Não é nem só de um dos nomes dele, é que na verdade tinham vários deuses que representavam o sol. Ao longo do tempo, eles foram se unindo numa entidade só. Amon, por exemplo, era um, e Ra era outro, era de regiões diferentes. E no final das contas virou Amon-Ra. Olha aí. E às vezes o deus representa uma faceta diferente da mesma coisa. Tipo, um é o sol da manhã, o outro é o sol da tarde. Exatamente. Não, são pessoas diferentes. Sol da manhã, sol da tarde, faz todo sentido no mundo. Viu? Pois é. Um é bonzinho no ataque. O fato é que toda essa cultura em torno do sol, o deus mais poderoso, a entidade mais poderosa, o que faz sentido, George Carlin fala isso, né? Se eu vou venerar algum deus, que seja o sol, porra. Imagina que você mora numa cultura onde não tem iluminação elétrica, onde a sua noite é realmente um banho do caralho. É verdade. O sol é um puta deus. E fica fazendo show-off de tempestade solar pra fazer a aurora boreal, cara. Não, mas os egípcios não viam isso. Mas o deus fazia. Ou você só acredita se você ver, jovem nerd. Tecnicamente é possível que tenha tido alguma aurora boreal na altura do Egito. Como? Que isso? Chupa essa! Não. Jovem nerd! Não. Ai, o Blue Hand gastando canelada aí. Como pode ser no meio da planeta Terra? Agora eu quero explicação, porra. Tudo depende da atividade solar. Você mesmo esquece que o eixo da Terra já se mexeu. Peraí. A gente tá falando de se mexer o tipo o quê? 90 graus? Você tá dizendo graus. O quê? Não, pode ter tido do... Não. Ele tá maluco. Caraca, você tá discutindo com o Blue Hand. Você tá muito única seguro forma de... Você tem que lembrar o seguinte, o Saara não era um deserto, né? Ele virou exatamente deserto. Por isso, o Saara já foi uma área que é de savana. Peraí, na época dos egípcios? Não, antes. Então, velho, os egípcios não viram. Não tem de repente o teu amigo Proto lá viu, porra. Só vocês pararem de me zoar, reparem o 20 que eu acabei de botar, só pra acabar. Peraí. The Aurora. Segundo parágrafo, 1872. Caralho. Em 1872, por exemplo, as luzes do norte foram vistas em Bombay, e no Egito. Em setembro de 1909 foram observadas em Singapura e Jakarta. Tá bom, ok. Não. Ok não. Eu quero que você reconheça a sua insignificância e diga, o Blue Hand, mais uma vez, estava certo. O Jovem Neto tá com medo agora do ele ficar dando canelada. Pode um negócio desse? Tá vendo? Eu fiz isso pra provar o nosso Blue Hand. Tá muito seguro de si, né? Tá achando o quê? Faz parte do plano, ó. Outra coisa, vamos ver que a gente tá falando de observação da natureza. Uma coisa que eles observavam e louvavam era o sol. O que acontece com o sol, cara? Toda noite ele morre, né? E isso. Todo alvorecer ele renasce, né? Isso. É, tem uma galera em Ipanema, por exemplo, também louva o sol pra cacete. E bate palma, né? Então, eles tinham essa relação muito próxima com a morte e o renascimento, né? Isso fez com que os egípcios criassem uma religião muito baseada na morte e no renascimento. Você vê, por isso que os caras, aí a gente vai falar das múmias, né, cara? Por isso era a importância dos caras de conservar o corpo, que eles achavam que aquele corpo, né, aquela criatura, aquele espírito ia renascer. Eu acho que talvez, não sei se é a primeira, acho que sempre teve isso, mas acho que nas principais culturas eles acreditavam nisso, que o cara morria e renascia. Mas fica uma dúvida minha. Ah. Os caras, beleza, estão vendo o sol todo dia morrer e renascer. Aham. Aí os caras, isso vai acontecer com a gente, ou pelo menos com o nosso faraó aí, que seja. Você tem que lembrar sempre que o faraó é um descendente direto do sol. Tô ligado. Isso. Ele pega o faraó e transforma, faz uma múmia dele lá, a muxibinha, né? Aí tira tudo pro nariz, aquele negócio todo. É, diz a venda que as primeiras múmias não é... A ideia de mumificar a coisa nem foi assim, feito assim. É porque se você enterrar um cara no deserto e você der muita sorte ou muito azar, depende do seu objetivo, ele vai ser mumificado naturalmente. E isso aconteceu algumas vezes. E aí eles perceberam isso e começaram a se aproveitar dessa história. Entendi. E aí, beleza, eles mumificaram o primeiro cara, aí o segundo, aí o terceiro, aí o décimo, vigésimo. Porra, depois de uma centena, não deu pra perceber que ninguém ia voltar, cara? Ah, mas não é assim, ah, né, peraí, cara, tem nego esperando Jesus voltar até hoje. Cara, não tem como, não tem fim, a crença é crença. Não, mas olha só, não é voltar, você não tá entendendo, não é voltar pro mundo físico, né? Eles tinham que ter uma espécie de um santuário onde a alma voltaria pra recuperar as energias lá, tal, pra mostrar, pra ter as coisas. Por isso que eles tinham lá, né, o santuário deles, cheio das coisas que eles tinham em vida, cara, né? Não, e mesmo pra ir pro mundo... Os bens que eles tinham em vida eram os bens que eles teriam no outro... Carregar, exatamente. Eles, não só de não era voltar pro mundo viver, ele tinha que ir pro mundo, ele tinha que ir pro mundo dos mortos. Tanto que tinha lá a pesagem do coração. Outro mundo é uma continuação do mundo dos vivos, não é? Agora eu vou te falar que esse negócio de levar os pertences pro mundo dos mortos, só faraó mesmo, né, cara? Quem tinha mais... Não é só faraó, mas quem tinha, né? Pô, mas uma mudança aqui de uma rua pra outra já é uma fortuna. Os vikings faziam... Por isso o cara era faraó, pô. Mas os vikings faziam isso também. Mas eles faziam com mais estilo. E menos trabalho, menos trabalho. Olha a pirâmide, tá até hoje aí, pai. É, mas você entra lá e ninguém levou porra nenhuma. Tá tudo lá ainda. O que? Os vikings tacavam fogo e você não achava mais nada. É muito mais garantido que o viking tenha levado as coisas dele pro afterlife do que o faraó, cara. O faraó deixou aí pra explorador malandro roubar, cara. O faraó, antes de ir pro reino dos mortos, tinha um tipo um julgamento que era a pesagem do coração dele. Isso. Ficava lá com uma balança gigante lá, aquele deus com cara de chacal, que é o Anubis. O Thoth, que é aquele com cara de Ibis. Quem julgava era o Osiris, que é o deus Walking Dead. Isso. Que voltou dos mortos. Tribunal de Osiris, não é isso? Tem que começar com a história do Osiris pra poder fazer sentido. O Osiris foi morto pelo irmão, pelo... Sete. E foi desmembrado. A mulher dele remontou ele inteiro, mas foi faltando uma parte. Eita! A lenda diz que é exatamente essa parte que você tá pensando. Na caixa da perpétua. E aí, por conta disso, ela não conseguiu reviver ele. Até porque, pra quem que o cara ia querer acordar, né, cara? Então, foi feito um acordo onde ele seria o rei do reino dos mortos. Que beleza de vida. Ou de morte, né? No panteão egípcio tem os primeiros deuses, que eram os que representam a terra, representam o céu e tal. E depois tem a linhagem que é do Osíris, do Sete, da Ísis, que já é mais estilo os deuses nórdicos, assim, que participam de aventuras como os humanos. Sim. Né? Tanto que o Osíris, que é o mais velho dos irmãos, ele era o rei do Egito, né? Ele era como se fosse o primeiro faraó. E aí o Sete, que é o irmão dele mais novo, era um cara que no começo da história do Egito, ele era cultuado como um deus... de coragem, que lutava nas batalhas, ajudava o próprio Amon na luta contra a serpente, sempre tem a serpente, né? É. E aí, só que aos poucos ele foi se tornando um deus de ligado ao mal mesmo, né? Aí ele arma uma casinha pro Osiris. O Osiris estava passeando pelo deserto, aí chega num oásis que quem toma conta é o Sete. Recebe super bem o irmão dele, fala, não, vem aqui e tal, não sei o que. Fala, ó, tem um jogo aqui que é o seguinte, tem esse cofre aqui, esse sarcófago. Quem dos convidados, tinha lá o Osiris e mais 40 convidados. O dos convidados, o que couber perfeitamente no sarcófago, vai ganhar um tesouro e tal, não sei o que. Caraca. Rodando aquela roda da fortuna, né? Aquela... Aí o cara, O Loki tava nessa festa, né, cara? É basicamente o Loki. Ele tava naquele esquema de todo mundo tem uma chave, entra no carro, que der a partida, ganha o carro, sacou? Sim, sim. Uhum. Só que essa partida não foi muito boa. Aí os caras foram deitando no sarcófago, só que o sarcófago era bem maior. Aí foi um por um, não deu, não é do teu tamanho. Aí quando chegou no Osiris, serviu perfeitamente, mas pularam os 40, que eram amigos do Sete, fecharam o sarcófago e jogaram no rio. Tem que lembrar também que aí que tá o truque, né, Tucano? Porque ele tinha tirado as medidas do Osiris em segredo, pra fazer o sarcófago. Ele dava tapinha nas costas do Osiris assim e media uma régua, dava tapinha com uma régua. Aí beleza, ele chegou e começou a botar terror e falou assim, ah, quem era amigo do Osiris tá fudido agora. Começou a perseguir os outros deuses e a mulher do Osiris, que era a Isis. Aí a Isis foi procurar o Osiris e achou ele tinha virado, na verdade, ele tinha virado uma árvore, e o rei de Tebas chegou e falou assim, ah, vou usar essa árvore aqui tão forte, bonita e tal, não sei o quê, pra ser um tronco, né, tronco. Pra ser o pilar do meu palácio. Ela descobre que tá lá. E abre a árvore, o pilar lá, e descobre que ele tá lá. Ela pega o corpo do Osiris e leva de volta pra casa. Só que aí ela tinha... Nesse tempo em que ela tava procurando Osiris, ela tinha dado a luz ao Horus, que é aquele deus com cara de falcão. É o gavião, né? Que é o da sabedoria. Ela deixou com uma mulher o Horus. Ela falou assim, eu vou buscar o Horus. Nisso aparece um porco preto, que eu não sei de onde que apareceu, acha o corpo do Osiris e leva pro Sete. Aí o Sete fala assim, caraca, difícil de morrer esse cara, vou cortar ele, corta em 14 pedaços e distribui pra um monte de lugar. E ela vai atrás procurando. E o porco comeu o 13º, né? Foi a recompensa, ficou com o paio. Quando a Isis consegue juntar as partes, ela pede pra Amon-Ra ajudar ela, que é o deus Sol, que é o deus... O Uber God do panteão. E aí ele leva pra ela o Anubis e o Thoth. E aí eles conseguem fazer uma mandinga lá e ressuscitam ele. Só que aí ele não pode viver no mundo dos vivos. Então ele é o rei do reino dos mortos. E aí fica o Sete como rei do Egito. Só que o Horus cresce, né? O Falcão cresce. Junta um exército pra tirar o Egito das mãos do Sete. E aí rola uma batalha dos dois exércitos e tal. Ele de Falcão, o Sete de Hipopótamo. Aí ele meio que mutila o Sete arranca o olho dele, acaba que eles acabam empatados, dividem o Egito, o Baixo Egito fica pra um e o Alto Egito fica pra outro. E aí começa a brincadeira. Depois de muito tempo, Horus mata Sete e unifica o Egito. E Horus passa a ser o patrono de todos os reis do Egito, né? Todos os faraós são filhos de Horus. Inclusive, acredita-se, né, que essa imagem da Isis carregando Horus serviu como modelo da Virgem Maria carregando o menino Jesus, né? Porque era um modelo... A Isis era uma deusa cultuada na época da Roma, né? De Roma, em que os cristãos começaram a nascer, começaram a surgir, né? Os primeiros cristãos. Então, tem alguns que acreditam que essa imagem, né, veio um pouco daí, né? Dessa influência egípcia, né? Não só isso. Falo que tem uma teoria, que é até defendida no Zeitgeist, aquele documentário, de que a história de Jesus foi baseada na história de Horus. Mas se você estuda qualquer mitologia mais recente, você vai vendo que elas têm, né, elas, muitas influências em mitologias mais antigas ainda e tal. É impressionante. E aí a mitologia cristã não está fora disso, né, cara? Concluindo essa história toda. Então, como Osiris morreu, foi esquartejado e voltou, e não podia mais viver no mundo dos vivos, ele ficou como reinando no mundo dos mortos. Ele que deixava entrar ou não. Pra você entrar no mundo dos mortos, tinha que pesar seu coração. Então chegava o Anubis lá, tirava seu coração, botava num prato da balança. E do outro, botava uma pena. Se o seu coração fosse mais leve do que a pena, você poderia entrar no mundo dos mortos. Mais simbólico que impossível, né? Isso queria dizer que o cara com o coração leve né? Sim. Sem pecado, sem maldade. É, eles classificavam os pecados bem assim. Isso aí era uma preocupação nessa época com o altruísmo, né? Então, assim, se o cara, por exemplo, desse de comer aos pobres, tudo isso aí era contado, né? E se tu fosse um cara escroto, realmente, muito egoísta, tu já, o coração tava pesado. E... Então, mas que, peraí, o que, que eles faziam quando o óbvio acontecia? Como assim? O coração ser sempre mais pesado que a pena, porra. O cara era jogado pra ser devorado por um bicho que era mistura de hipopótamo, leão e crocodilo, Jovem Nerd. Pra tu ver. Aonde que ele era jogado? No... Não, cara, mas peraí. Isso tudo que acontecia... Isso é tudo só... se passa na imaginação dele. Isso é mitologia, isso. É. Claro, não. Essa pesade que ele tá falando não era real. Não tinha um balanço, porque tava na balança mesmo. Era feito no outro mundo já. Ah, tá, no outro mundo. Já era feito em outro plano, pô. Aí, beleza, porque senão eles estavam fodidos, cara. Quem pesava era o Anubis, que é o deus chacal. Ah, tá certo. O Jovem Nerd seria um cara que seria fácil de convencer que a Aurora Boreal era a mão, cara. Se foder, pô. O moleque já tava falando de crocodilo, o cara tá achando que é verdade. Vamos lá. Não, então, eu tava tentando entender a mistura do mito com a realidade, mas isso já era tudo parte do mito. Cabeça de crocodilo, corpo de leão e bunda de hipopótamo, velho. Olha só. A quimera agora do inferno, você, né, cara? Você vê a diferença, por exemplo, para a mitologia nórdica, em que esse conceito de bom e ruim não era tão importante, né? Era mais o conceito de valor da pessoa, do que você fazia, do que realmente o de bondade. Sim. De repente, o classe dominante do Egito precisava de uma galera mais submissa, né? Do galera que fosse um povo mais submisso a eles do que a galera lá do norte. Então eles tinham uma mitologia que valorizava o cara ter um comportamento mais correto. Os nórdicos tinham um costume de guerra muito grande por falta de material em volta. A classe dominante egípcia precisava manter a galera mais no cabresto, né? Porque eles não tinham tanta capacidade bélica pra chicotear a galera. Então ele precisava reforçar com a religião pra segurar o comportamento do povo, né? É porque a religião tá muito ligada, aí hoje em dia a gente separa, mas na época a religião tá muito ligada à ética, né, cara? Então, assim, como a gente falou, que foi a primeira civilização, nada mais civilizado, né? Mais ou menos civilizado do que você ajudar os pobres, do que você ajudar teu amigo, do que você não sacanear os outros, para que a sociedade possa caminhar todo mundo junto, né? Senão vira anarquia, né, cara? Então daí que vem esse conceito. Então, mas essa é a parte boa da religião. Na verdade, a parte boa da ética. Só que na época, a ética e a religião eram unas, né, cara? É verdade. Essa que é a diferença de hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, você pode ser um ateu e ter um cara ético, né? Sim. Na época, você era, né, teria que seguir uma determinada doutrina, né? E depois de ele ser liberado, se o cara fosse liberado, se o coração dele não pesasse, o cara ia passar por várias paradas antes de chegar ao mundo dos mortos. E por isso eles usavam, cara, e um livrinho, né, que ia com eles, que era chamado Livro dos Mortos, cheio de encantamentos, porque os caras iam aparecer uns bichos, uns crocodilos, demônios e tal. Eles iam usar essas fórmulas pra afastar, tipo, saravá, essas coisas, sai daqui, sabe? Tipo, tinha esses feitiços nesse Livro dos Mortos que foi encontrado em vários túmulos também. Inclusive nas paredes, né? Tem algumas pirâmides que tinham feitiços pra... Primeiro pra limpar o coração do cara, né? Pra limpar os pecados do coração pra ele chegar lá puro. Tinham feitiços pra salvar ele desses bichos, animais, cobras, escorpiões, né? Essas coisas que tivesse do outro lado. E tinha um feitiço pra anunciar a Ra que ele estava chegando. Estava chegando a alma do faraó e tal, não sei o que. Nas paredes, é muito maneiro, né? Se o cara chega na hora da gala e não tem o Livro dos Mortos, o que acontece com ele? Vai ficar vagando. Então, por isso que era importante preservar as paradas físicas dos caras. Sim. Ter lá os Livros dos Mortos e tal. É por isso que eu falo, né? Que a gente tava falando que... É por isso que os grandes faraós construíam grandes pirâmides, né, cara? A pirâmide não era um templo, a pirâmide era um túmulo. Tanto é que eles eram fechados com blocos enormes, não tinha porta, era uma porra de uma chapa pro cara não entrar, embora entravam, né, tinha saqueadores do caralho, mas era feito pra isso. Então, a gente fala, pirâmide pra quê que tinha pirâmide, será que eram os alienígenas? Não era porra nenhuma, cara, porque o cara tinha a porra de um cagaço fudido, como fala de JP, que o maior poder do mundo é o poder do cagaço. Então, o cara tinha a porra de um cagaço de chegar e alguém roubar as coisas físicas dele que seriam importantes pra levá-lo ao destino final. Então, era cagaço justo, digamos assim. Então, eu fiquei pensando nisso, cara. É importante a gente pensar e levar isso pra lógica. Que a gente agora, você querer desvincular as pirâmides dos alienígenas aí é sacanagem também, né? As pirâmides venceram o teste do tempo, né? Mais ou menos, Jovem Nerd. Porque, assim, você tá certo, mas tem que lembrar também que não é só as pirâmides, é o fator do clima da região que permitiu que ela se conservasse. Sim, tem que lembrar disso também. Que é uma região muito seca, cara. Por exemplo, poderia ter, sei lá, uma civilização até aqui no Brasil, mas com o tempo que a gente teve, com esse clima, em 1000 anos já vira tudo montanha, maluco. Maresia, filha da puta, né, cara? Porra, a maresia já destrói meu computador, não vai destruir pirâmide. Tudo bem, tem o fator climático, mas você também tem 1 bilhão de toneladas de pedra, cara, em cima da outra. Cara. Tecnicamente, 6,5 milhões de toneladas. Então, olha aí que beleza. Não teve nenhuma guerra também que bombardeou e destruiu a parada toda, né? Cara, mas nenhuma guerra termonuclear pode derrubar aquilo, cara. Teve a batalha de pirâmide, sim. Só que não afetou as pirâmides, óbvio, mas teve guerra. Todo mundo conhece as 3 pirâmides mais famosas, que são no Cairo, né? As pirâmides de Gizé. E ali perto da Esfinge e tal. Que eram bancas e lisas por fora, não é aquela escadinha que a gente vê hoje em dia, o robô revestimento. Tinha uma argamassa, né? A primeira vez que usaram algum tipo de concreto na construção foram nessas pirâmides. Essas informações são concretas ou... Essas são as mais famosas, mas no Egito tem mais de 100 pirâmides, né? Tem pirâmide pra tudo quanto é lado ao longo do Nilo, né, cara? Já era construído pirâmides bem anteriores, né? Tudo isso foi feito de uma forma orgânica pra cacete. Então, como é que começaram as pirâmides? Primeiro, com templos, né, cara? Os caras faziam os templos, tipo, em forma quadrada, tipo uma... como se fosse um container gigante de pedra pra botar o cara, né, pro corpo do cara. Esse templo era chamado de mastabas. E aí foram aglomerando, uma do lado da outra, fazendo a base, depois uma em cima da outra. E aí foi criando a primeira pirâmide que teve, foi a pirâmide de degraus, que a gente conhece até aqui pelos povos pré-colombianos, era mais ou menos parecido com aquilo. É, a pirâmide de Djoser, né? É, isso. Tem várias, na verdade. Por que que era no degraus? Porque era um em cima da outra. E até algumas eram pirâmides falsas, né? Porque eram, na verdade, como se fossem vários containers de pedra. E depois, finalmente, eles foram chegando à forma da pirâmide que a gente conhece. É engraçado. Né? Quem foi o grande arquiteto, engenheiro responsável pelas pirâmides? Niemeyer. Mas é um nome famoso aí, que ficou conhecido recentemente, que é o Imhotep. Tá lá na trilogia Múmia. mas o Imhotep, ele, na verdade, ele era um arquiteto engenheiro considerado por muitos o primeiro médico da humanidade. E ele era um cara famoso, um cara que morreu famoso e virou mito, virou lenda e depois virou filminho de Hollywood. É, caralho, né, cara? Ele tinha um culto pra ele. Culto, cultuado como um santo, né? É porque ninguém sabe como ele fez realmente a parada até hoje, né, cara? Ué, cara, uma pedra em cima da outra pedra, cara. Não. O detalhe de como ele fez isso, ninguém sabe. Como ninguém ele botou uma pedra em cima da outra? Como ele botou uma pedra em cima da outra? Conclusão final, na verdade, é mais de... não de como botou uma pedra em cima da outra, de como levou pra lá. Como levou? Como cortou? Como montou? Não. Isso tudo já foi provado como foi. Conclusivo não tem. Não entra aquele maluco de cabelo arrepiado, o Isol Channel. Eu não tô dizendo que foi alienígenas, mas foram alienígenas. Eram os deuses astronautas, já JP tá nos anos 70. Tem 3 teorias de como subiam... Se tem 3 teorias, eu não tenho uma conclusão, porra. Calma. Da onde eram as pedras, como trouxeram? Tô falando de como levaram lá pra cima. Não, mas não é dúvida. Eles construíam uma rampa em volta do negócio. Mas aí está, num tijo que tem a rampa que chegasse até lá em cima, cara. Não, cara, a rampa ia fazendo a volta na pirâmide, ia subir nos outros. Eles iam enterrando. Ou iam enterrando, exato. As 2 teorias mais aceitas é a de uma rampa única, mas o lado ruim disso é que cada vez que você fosse subir mais, teria que aumentar a rampa, mudar a inclinação dela, inclusive, né? Porque você começa com uma rampa mais baixa e aí ele vai ter que ir aumentando. Isso. Desse jeito facilitaria pra saber se tivesse alguma coisa torta pra eles fazerem a medição, essa rampa única não tapava a visão da pirâmide. Mas o que é mais levado em consideração é uma que era em zigue-zague, mas que essa prejudicava a vista da pirâmide pra ver se tava... Cano, o mais levado em consideração não quer dizer conclusivo, cara. De novo, esse nego não sabe exatamente gente, como os caras fizeram, cara. Ah, mas eles têm boas ideias. Tem boas ideias, mas não tem uma conclusão. De novo, não tem conclusão. Mas não quer dizer que foram alienígenas, caralho. Eu não tô falando que foi alienígena, eu tô falando que o cara era um gênio, porra, que ninguém sabe como o cara fez aquela merda, cara. A dúvida tá em como levava lá em cima. Isso é inconclusivo, realmente. Então, o nego não sabe nem como ele conseguiu deixar um negócio tão regular, cara. De fato, isso é foda. Isso é foda. Eu já falei isso no Nerdcast. O problema é que a gente subestima demais os povos antigos. Exato. É, claro. Eu já li uma teoria que os caras usaram, na verdade, não foi granito para as pedras lá de cima. Foi um outro tipo de pedra que eles conseguiam lá na pedreira derreter, levar como se fosse um bolão lá, líquido de cimento, e de novo lá em cima colocar em molde e fazer o negócio solidificar, entendeu? Isso já tem algumas formas, né, que chegou a essa conclusão. Por estudo da pedra, de que tem algumas bolhas de ar lá dentro que não são características de pedra natural, entendeu? Outras não, outras foram cortadas mesmo. Principalmente lá de cima, pode ser que eles tenham feito nessa técnica. Qualquer geólogo vai dizer assim, não, isso pode ou não pode ser feito. Qualquer geólogo não, o do Prometeu não pode. Olha só, pedra que eles usaram é calcário. Dá pra fazer isso com calcário ou não dá? Simples. Um tipo de pedra que tinha lá numa região dá, entendeu? Calcário, tu te falando. É granito, pelo lado. Não é granito, cara, tá louco. Calcário, não é granito. Não tem mina de granito, ó. Cara, tem granito na parada também, bicho. O revestimento externo, eles imaginam que fosse granito, mas o revestimento externo foi copado em... É granito dentro das câmaras. Não, tem. E o revestimento externo também é, mas o grosso da parada dos blocos são de calcário. Caralho, vai estar muita canelada agora, cara. Vou todos lá. Daqui a pouco estão falando da teoria de que elas foram feitas de cima pra baixo. A segunda pirâmide do Imhotep, a pirâmide torta, né? A pirâmide curvada. A pirâmide não é curvada, a pirâmide é reta, o solo cedeu e o cara malandão falou, olha a minha pirâmide curvada. O solo cedeu, a parada começou a rachar e eles tiveram que, porra, vamos ter que mudar esse projeto pra diminuir o peso da pirâmide. E eles curvaram, mudaram o ângulo da pirâmide. Da metade pra cima eles mudaram... Da metade pra cima, exatamente. Era de 54 graus e passou a ser 43 graus pra poder desfazer a merda. Você imagina que deu uma merda na época, né? Peraí. Os prédios daqui de Santos foram todos projetados pelo Inhotep? E a última pirâmide, que foi finalmente a fodona dele, do Inhotep, que foi a pirâmide vermelha, que ali próximo, que eles já fizeram uma base de calcário para poder segurar o peso e já desde o início ergueu a 43 graus, né? Então ela funcionou, ela tem a mais avermelhada e tal e ficou bonitinho e tal. Mas essa terceira foi construída pro faraó Snefru. E levou 17 anos pra ser construída. É maneiro que eles vão entendendo com a idade das rochas, desde a base até o topo, né? Quanto tempo foi levando. E essa nem é a maior pirâmide, né? Então, olha só. 17 anos. Dá pra fazer, cara. Não precisa de alienígena, não. Alienígena faz isso em 2 dias. Agora, 17 anos é uma puta de uma construção, cara. Mas alienígena é pra baquice. Caraca, o Eduardo tá cuspindo pra cima mesmo. Vai cair na tua cara. É interessante ver nesse negócio das pirâmides que, assim, também não foi da noite pro dia eles fizeram a pirâmide, né? Não, foram vários anos. E o problema dessas paradas históricas é que a gente conhece as que funcionaram. As que desabaram, a gente nunca vai saber. Mas então, por que eles escolheram esse formato? Afinal de contas. Ah, isso é um negócio legal de se discutir, porque pirâmide, por mais que tenham diferenças, tem em quase todos os continentes, né? Pois é. Por que eles escolheram esse formato? Eu tenho uma teoria. Eu já vi uma teoria egípcia relacionada à religião deles, tinha alguma coisa a ver com facilitar a alma e para o reino dos mortos. Aí vem o erro da parada. O reino dos mortos pro egípcio é subterrâneo. Então a pirâmide ser pra cima não. Mas vem cá, ninguém acredita na teoria de usar o campo magnético, então. Cara, o problema é que essas paradas são muito viagem. Normalmente os caras... É muito viagem pra cacete. Aquela, começa bem o cara. Não, porque usaram o campo magnético. Então a energia da Terra foi sair raios. Aí você, porra, fudeu. Tava indo tão bem. Existe uma parada suspeita? Existe. Por causa daquela história das latitudes, né? Da pirâmide do Egito, tá na mesma latitude das do México, da mesma do Triângulo da Bermuda, mesma do Oriente lá que tem no Japão. Então todas as mesmas... A ideia em si é boa, só que eu acho que nego exagera muito com prova zero. Posso ser mais simples? Já fez alguma... Alguém já jogou RPG, já fez um monte de dados? Pra você fazer ele ficar maior, como é que você faz? Você naturalmente faz uma pirâmide, cara. É a forma mais óbvia de você conseguir... Pra você fazer alguma coisa chegar no alto, você constrói uma pirâmide. A base é maior e vai se afunilando. É simples. Você fazer uma construtora... Quando você tá jogando RPG, você quer fazer a pirâmide, uma pirâmide de dados, você quer botar os dados um em cima do outro, você acaba fazendo uma pirâmide. Porque a pirâmide é uma estrutura que te permite você chegar mais alto possível. A base... Quando você quer fazer uma pirâmide de dados, é bom que você consegue fazer uma pirâmide. Se você fizesse um cubo, aí você tinha que ficar preocupado. Por que, que é mais fácil do que quadrado? Tá, beleza. Por quê? Quadrado você vai colocar um em cima do outro. Uma hora a parada vai desequilibrar e cair. É isso que eu tô falando. Se você for fazer uma torre, ela vai desequilibrar e cair. Se você quiser fazer a parada gigante, como é que você faz? Eu quero que a parada esteja 500 metros. Se tu colocar um bloco quadrado em cima do outro, ele não vai chegar a 500 metros, cara. Vai chegar a 100 e vai desabar. Então você tem que fazer uma base larga e ir subindo. É muito simples, cara. A pirâmide. Entenderam o que eu falei, não? Entendeu. Então, entendi. É isso. Agora, esse jogo devia estar chato pra caralho. Esse era fraco. As pirâmides, né, teoricamente, elas eram feitas para ser a prova de qualquer invasor, qualquer ladrão, coisa assim, né? Mas como a gente bem sabe, né, quem nunca teve um carro roubado, sabe que esses caras são muito mais à frente de qualquer trava que você coloca. Então, eu nunca tive um carro roubado. Ai, ai. E aí o que acontece? Os caras viram que as pirâmides eram suscetíveis a ser invadidas, né? Como acabaram sendo várias vezes por ladrões. A pirâmide é um grande aviso, por favor, me roube, estou cheio de tesouros dentro e aqui eu sou grande pra caramba. Tanto que as três pirâmides foram saqueadas antes do ano 2000 antes de Cristo. Estima-se que elas foram erguidas em 2500, por aí. Então não demorou nem 500 anos pra saquearem. Imagina, todo mundo sabia que ali dentro tava um faraó, todos os pertences melhores dele, porque ele só levou o que tinha de bom. Porra, sei lá, tá pedindo, né? Era uma gincana, pelo né? Pelo tamanho da pirâmide, ele deve ter levado não só o que é de bom, ele levou tudo. Exato. Ela é pequena por dentro, quer dizer, os ela quartos. Ela é o contrário de uma torre de RPG, né? É. Aí, né, teve um faraó, Tutmés I, que ele teve essa ideia, né, de ele encontrou um lugar nas montanhas, um lugar isolado, que só passava por um desfiladeiro, assim, muito, muito estreito. E ali ele começou a cavar na terra, na montanha, num lugar totalmente difícil de acesso, e fazer os túmulos dele lá, que era muito mais difícil de ser acessado. É, só pra deixar claro, não foi ele que começou a cavar, né? Ele mandou cavar. E foi, eles criaram, né, num lugar que depois ficou, virou moda, né? Você botar os túmulos lá, que foi chamado Vale dos Reis, né? Que aí, que inclusive se encontrou lá o templo desse último faraó aí, o Tutankhamon. Cara, assim, que por sinal não fez nada de importante, mas ele ficou célebre, ficou conhecido por ter sido encontrado um túmulo dele intacto no Vale dos Reis. Exatamente, porque ele era desimportante, a tumba dele passou despercebida pelos ladrões. E nós demos sorte e conseguimos achar a tumba intacta, bacana ainda. E ele tomou uma zoada violenta na década de 60 quando ele transformou ele no inimigo do Batman, né, cara? É porque rolou, quando acharam em 22 a tumba dele, notícia no mundo inteiro e tal, não sei o que, e rolou a história da maldição de Tutankhamon, isso, né? Isso. Maldição do faraó. Porque o cara que financiava mesmo a expedição... O Lord Carnival. Isso, que era inglês, ele morreu 5 meses depois da descoberta, né? Ele foi pro Cairo e no dia parece que rolou um blackout no Cairo e o cachorro dele que tava na Inglaterra morreu no mesmo dia. Um dia antes deles abrirem, já tinham achado a tumba, mas não tinham aberto ainda. Morreu o nego da equipe, foi um canário do explorador lá, né? Do cara do que cachorro, Carter. Eles não tinham um canário porque eles eram bondosos. O canário é pelo mesmo motivo que o nego chama canário hoje em dia pra várias coisas. O nego descia com o canário na mina pro canário morrer antes das pessoas. Esse canário era o mascote da expedição. No dia anterior de abrirem a tumba, acharam uma naja com um canário na boca. Aí depois morreram 3 caras que trabalharam na exumação do corpo. Morreu 30 anos depois morreu mais uma galera e trabalhou. A parte boa é essa, porque fizeram mó alarde, todo mundo falando a maldição do faraó. Ah, sabe o que é mais sinistro, cara? Todo mundo que participou da expedição hoje tá morto, cara. Isso é... Olha, essa maldição era fichinha perto da de Montezuma, né? De Montezuma era bem... forte, a mandiga lá era bem mais forte, né, bicho? Nos anos 70, teve um estudo de um epidemiologista australiano. O cara matou a charada facinho, velho. Todos os caras que morreram tinham mais de 70 anos. Tirando o canário e tirando o cachorro, todo mundo já tava com a senha na mão, né, velho? Não, e o cara que descobriu a parada... ficou vivo, não morreu. E o que eles falam também é, a sala tava marcada há 2000 anos. O ar dentro da sala é uma mistura de tudo que você pode imaginar e tal, altamente contaminado. E todos eles respiraram a porra do ar. Então se o cara já tava com o seu imunológico fudido, é um abraço. Então, mas o que falam que mataram os caras que fizeram a autópsia, porque o Tucci foi fatiado. É, eles desenrolaram a múmia, que era um passatempo predileto da época, que é uma sacanagem sem fim. Tiram todas as faixas e tiraram todas as joias que estavam nele. Nego não usava luva pra fazer autópsia. O macho mete a mão na múmia de 2000 anos. Os caras meteram a mão no fungo e se fungueram. Tem uma porrada de faraó assim no Egito, né? Se a gente for falar de todos aqui, vai ser impossível, né? Mas o especial, né, foi bem, bastante importante para as coisas que a gente tem hoje, que é o Akhenaton, que o Tucano vai falar um pouco dele aí. Fala aí, Tucano. Não adiantou nada. Obrigado por introduzir o assunto. O Akhenaton, na verdade, ele é o pai do Tutankhamon. Ele foi criado para ser sacerdote, não para ser faraó. Mas ele virou faraó porque o irmão dele, que era mais velho, que era o sucessor, morreu. Ele era Amenhotep IV. E ele, nessa época, tinha lá todos os deuses e tal, o mais foda de todos, o Amon. E ele renegou, no quarto ano de reinado dele, ele renegou todos os deuses e instituiu que o único deus que seria louvado pelo povo do Egito seria o Aton, que também é um deus que representa o sol, mas é um deus de uma região... É um deus meio obscuro, assim, de uma região do Egito que nem era muito conhecido. É porque ele se identificou como descendente de Akhenaton. O nome dele, Akhenaton, significa espírito de Aton, ou alguma coisa assim. É aquele que venera Aton, uma coisa assim. Ele mudou o nome por causa disso, mas fala assim, ó, tem três teorias pra explicar por que ele fez isso, né? Que foi, tipo... Foi a primeira religião monoteísta do mundo, né? É, essa que é a grande importância, né, da parada, né? Muito antes de lembrando que o faraó era o chefe de Estado e também o líder religioso, né? Ele tinha dupla função na parada. Uma das teorias falam que é assim, o poder dos sacerdotes de Amon tinha crescido muito nos últimos anos, durante as últimas dinastias. Por quê? Os caras estavam enriquecendo com as oferendas que os faraós davam, que a população dava, principalmente pros sacerdotes de Tebas. E aí ele fez essa jogada pra enfraquecer esses sacerdotes. E falam até que ele foi assassinado por esses sacerdotes, mas não é nada comprovado. A outra teoria é que, simplesmente, ele era devoto de Aton mesmo. Isso se justifica por ele ter sido criado como sacerdote. Ele pode ter sido criado na adoração a esse deus, Aton. E, tendo poder nas mãos, ele se transformou, Aton no principal deus. E a terceira teoria, que o JP vai gostar, é que ele é um extraterrestre, né? Segundo. Tem sempre um respaldo ideológico para a questão econômica. Né? Então, claro que o cara queria as oferendas pra ele, queria acabar com o poder. A briga do poder dos sacerdotes. Briga de poder, claro. É uma briga constante na humanidade. Já. A briga entre religiosos e o poder civil. Faraó durava menos que traficante, né, cara? Agora, já reforçando aquela terceira teoria do Tucano, tem a questão de que eles só se casavam entre eles, só se reproduziam entre eles, né? Os faraós. Era um negócio meio Targaryen, né? Ela do... Não necessariamente. O casamento era simbólico. Ele não necessariamente copulava com a mulher, com a irmã, nem nada. Era um casamento simbólico. Mas era pra reforçar, teoricamente, era pra reforçar a linha genética da parada. No caso do Akhenaton, ele casou com a irmã. E o Tutankhamon também casou com uma... Ideia era reforçar a linha genética. O que pode ser traduzido como alienígena só reproduz em si, né, cara? O que ajuda a especular sobre isso é a representação do Akhenaton. em qualquer lugar que você olhar o Akhenaton, você já difere ele de qualquer outro faraó, porque ele tem o crânio alongado. Conehead. E a Nefertiti, que era a mulher dele, que era irmã dele também, tem o crânio. Se vocês procurarem no Google, vai aparecer crânio da Nefertiti. Ele é um cone, uma cabeça, um crânio alongado, tipo esses que acharam no platô de Nazca, no Peru, sabe qual é? Ah, pronto, eu tô convencido, cara, não tem jeito. Você mencionou muito a religião deles e tal, o monoteísmo agora, né, adotado. Que não durou. Depois do Akhenaton voltou tudo porque... Foi só no tempo de vida dele. Sim, isso é importante. E ele foi banido, digamos assim. É como se ele virou aquele que nunca existiu. Não à toa, o filho dele, que a gente falou no início, Tutankhamon, adotou esse nome Amon porque foi entubado pelo sacerdote Tebas de Amon, né? Ele era Tutankhaton e virou Tutankhamon. Esse que foi o nome que ficou conhecido depois pela história. Não foi por numerologia, não, cara? Que o cara não viu? O Akhenaton reinou durante 17 anos. Por volta do quarto ano de reinado dele, ele mudou de nome, transformou tudo e mandou apagar. Tem até hoje vários templos que tem lá nas pilastras apagado o nome do Amon. Durante os 13 anos de reinado dele, depois que ele se transformou em Akhenaton, só teve Aton. Mas quando ele morreu, especula-se também que tenham sido sacerdotes que tenham matado ele, tudo voltou ao normal, voltaram os velhos deuses. Isso, voltou tudo. E aí tem gente que fala, né, que ele foi um cara à frente do seu tempo, essa história toda ele sempre fala, né? Só que ele cagou o império do egípcio, né? Porque falava que ele era um cara muito pacifista, mas na verdade ele tava mais preocupado com a religião e com a cultura do Egito. Ele é um cara que é um padre no lugar de um administrador. Então, já que você tocou nesse ponto, tem um lado que a gente ainda não falou, que é da parte militar lá da parada, né, cara? Ninguém fica tanto tempo no topo de uma nação sem ter uma parte militar forte, né? Eles dominavam os núbios lá no sul e dominavam a Palestina também. É, primeiro lugar é o seguinte, eles tinham uma posição geográfica, pô, vantajosa pra caceta, né? Porque eles tinham a natureza a favor deles pra proteção. Eles tinham o deserto protegendo os dois flancos, eles tinham o Mediterrâneo protegendo o norte e tinham várias cataratas do Nilo protegendo o sul. Então era um território fácil de ser protegido, né? Você até tinha ataques, mas era muito mais difícil de você chegar lá. Só um parênteses, cara, porque a catarata impede que teve a movimentação pelo rio de barco dos exércitos. Uhum. Por isso que a catarata funciona como uma barreira natural. Junto a isso, como era de todas, ainda era o mais vulnerável, eles criaram vários fortes ali naquela região. Mas era geograficamente fácil de defender aquela terra. Não, o Nilo é um rio tão amistoso na parte de cima dele das cataratas que o Nilo só foi conseguir chegar na foz do Nilo pra 1800. A parte das cataratas é um rio totalmente navegável, não tinha como o Nilo descer. Não é uma coisa, desce na catarata e continua. Não. Não dá, esquece que não tem como passar. Inclusive, essas cataratas funcionavam mesmo como fronteiras, né, de algumas partes, inclusive do Baixo e Alto Egito no início. Era assim, até a primeira catarata, a segunda catarata era Alto Egito, sei lá, grosso modo. Tanta catarata como se fosse uma fronteira mesmo, que dali era difícil continuar a navegar. Né? Bom, além disso, eles tinham, diferente dos outros povos, eles tinham a liderança forte, que era do faraó, né, enquanto os outros estavam sempre em disputa de quem é que liderava os exércitos e tudo mais. No Egito não tinha esse questionamento, o faraó era o líder da parada, então ele podia organizar a parada do jeito dele, né? Sem disputa nesse sentido. E na parte de arma, eles souberam, cara, se adaptar aos tempos. Porque é importante, vários desses que a gente vê cair foi porque os outros evoluíram tecnicamente e eles ficaram para trás, né? Os egípcios conseguiram se adaptar, absorver para o exército dele as tendências dos períodos. E nessa eles absorveram as charretes, né? As carroças de guerra. Os hititas, né? Exato. Os hititas eram o mais forte nisso, mas os egípcios acabaram ficando... Aquilo que o Jovem Nerd falou da escrita dos sumérios, acabou que os egípcios ficaram como marqueteiros nessa parte, porque eles conseguiram adaptar pra eles, né? O cavalo também, depois, também, mesma coisa. Porque o cavalo veio acabar com a guerra de charrete, na verdade, né? Porque naquela época os cavalos não eram grandes o suficiente pra ninguém fazer guerra em cima dele. Então, por isso que usava charrete. Aí usava aquela charrete com dois cavalos puxando e dois caras na, na sete, um guiando e o outro com o arco, mandando na galera. Neguinho não usava armadura por causa do calor, então as armas eram específicas, os egípcios gostavam de usar massa, que em outros lugares, por exemplo, na Europa não funcionava tão bem por causa das armaduras, lá no Egito funcionava, tu dava uma massa nas costas do malandro vindo da charrete e fazia um estrago, né? E eles usavam escudos também, que os outros não tinham, à base de escama, e esses escudos eram, por ser de um material mais leve, eles podiam fazer eles maiores, e aí davam mais flexibilidade para as formações, né, de ataque. Escama de quê? De dragão? De crocodilo, né? Você de crocodilo, né, bicho? De crocodilo, bicho. De crocodilo. Irado. É, tô especulando, mas acho que deve ser. Né? É. Tá especulando, caralho, aí o cara falando. Não, isso mesmo. E mais à frente eles incorporaram espada na parada. Porque o período deles foi tão longo que eles puderam fazer esse tipo de coisa, né? E absorvendo as ideias. Aquela espada que a gente vê que tem um gancho assim e depois ela continua, eles usavam justamente para poder puxar os escudos dos adversários com aquele gancho. A primeira guerra que se tem notícia é do período egípcio, que o faraó era o Ramsés II. É a primeira guerra que se tem registro histórico, que é a Batalha de Kadesh, que é famosa pela essa guerra de charrete, né, que eles usavam na parada entre os egípcios. Pô, fala de charrete, chama de pica que foi mais bonito. Fala charrete. Eu tô achando estranho pra caralho. Mas não é uma charrete, porra. Mas eu pensava no charreteiro de São Lourenço. Carro de guerra. Então, mano, no fundo é a charrete, pô. É charrete, é a biga. É a biga, por favor. É biga depois que ele ficou fazendo sua corrida com ela, pô. Aí virou biga. Caralho, excelente. Os carros também, quando inventaram, eram charrete com motor. Aí fizeram corrida e viraram carro. Como esse império terminou? Alexandre Grande foi a grande mudança do império? Antes do Alexandre, ainda teve uma invasão dos persas, né? Teve uma porrada de coisa antes dele. A 31ª dinastia dos faraós, na verdade, foi criada pelo Ataxerxes III, que invadiu e fundou. Depois, os macedônios dominaram dos persas, já não era do... Ah, dominaram dois persas, entendi. O Alexandre realmente, né, ele invadiu o Egito, mas assim, o Alexandre, a gente até tem que fazer um Nerdcast sobre ele, né? O Alexandre, ele é considerado o primeiro império globalizado do mundo, porque ele foi fazendo isso que você falou, ia chegando nas regiões e ele ia simplesmente adotando os hábitos da região. Ele começou por Pelotas, mas tudo bem. Que pariu. O Alexandre, na verdade, ele permitiu que os egípcios continuassem com tudo que eles faziam, só que ele fundou uma dinastia, que foi a dinastia dos Ptolomeus, né? Na verdade, ele não. O general dele, malandão. Quando ele soube que o Alexandre tinha morrido, o general falou: é minha chance. Roubou o corpo do Alexandre, enterrou em algum lugar que ninguém sabe onde é, e se colocou como o faraó do Egito. O que foi curioso nessa época é que o Egito começou a se tornar até a cultura e a arquitetura do Egito começaram a se tornar um pouco híbridas, né? Que era uma mistura daqueles obeliscos antigos do Egito e tal, com uma arquitetura parecida com a Grécia, né? Que o Alexandre e a dinastia de Ptolomeu era uma dinastia helênica, né, cara? E até porque a galera que Macedônia. Fez aquele... Até porque a galera que fez aquelas coisas do passado já não tá mais lá. Então o nego já não sabia mais como fazer também, cara. Se tu pegar, por exemplo, várias imagens que tem, ou plantas de Alexandria, né, na época, por exemplo, dos romanos, que os romanos começaram a aparecer no teatro da história, você vai ver que realmente Alexandria era uma mistura disso, né? Mas sabe o que é a grande contribuição disso pro que a gente tem hoje em dia? Né? Acho que é importante agora falar da chave dos hieróglifos, né? Que foi a pedra de Roseta, né? Que como é que foi que a gente sabe hoje, a gente conhece toda a linguagem egípcia através dessa pedra, né, que foi encontrada numa cidade perto de Alexandria, uma cidade chamada Roseta. Até então a gente não tinha a menor ideia, cara, dos sons que cada hieróglifo representava. A gente entendia que significava casa, mas a parada silábica você não entendia. Até que eles encontraram uma pedra, cara, que era uma pedra, era um, se eu não me engano, era um negócio de imposto, se eu não me engano. É um tratado comercial. Tratado comercial. Em grego, em hieróglifo e em demótico, que é o egípcio padrão. que não é hieróglifo, que é um egípcio escrito direito. É, foi encontrado pelo exército de Napoleão. Que inclusive está no Nerdcast sobre Napoleão. Bota o link aí no áudio, velho. É maneiro que, como a dinastia Ptolomaica era uma dinastia dupla, né? Então eles faziam tudo como você chega no Canadá, por exemplo, que tem lá o inglês e o francês. Lá eles tinham tudo em grego e em, sei lá, em egípcio. Não, né? Cara, mas se fosse igual o Canadá, eu não tinha traduzido, porque na parte francesa tá escrito bonitinho, em francês e o inglês é tudo cagado. E na parte inglesa é o contrário. Eu nunca entendi essa porra da Pedra da Roseta. Não, seguinte. Vou te explicar. Não. Eu sei o que você quer falar da parte da tradução, de ter de um lado. O que eu não entendo é o seguinte: você fala, a gente descobriu a linguagem do Egito. Por que que a gente descobriu? Por que os filhos da puta egípcio não chegou a isso aqui? É isso aqui. É porque rolou um Men in Black, o cara apagou a memória de todo mundo com a canetinha. Que os egípcios mais ou menos isso. Não, mas essa civilização de egípcio antiga já tinha sido varrida, cara. Só os sacerdotes dos deuses egípcios originais que ainda eram capazes de ler e escrever em hieróglifo. E eles foram muito perseguidos já pro fim, quando os persas invadiam. Então, o conhecimento do Egito em hieróglifo foi meio que sumindo. E eles passaram a usar outro egípcio, que é o demótico, que é o egípcio que virou a escrita normal. Então, a escrita em hieróglifo meio que desapareceu. Não tinha mais ninguém que sabia escrever aquela porcaria. Dizem que também os próprios primeiros cristãos foram um pouco responsáveis por isso. Existe uma teoria da conspiração que eu não tenho certeza, que foram os cristãos que incendiaram a biblioteca de Alexandria, que seria o coração de todo esse conhecimento antigo, foi destruída pelo incêndio, né? Peraí, tem um filme aí com aquela menina Rachel Weisz. Rachel Weisz. Vai, sei lá como é que fala. A múmia. A menina da múmia. Que é maneiro, que mostra justamente esse conflito entre os cristãos e os judeus lá em Alexandria, e mostra a destruição da biblioteca. Ah, é maneiro mesmo. É maneiro. E isso já é bem mais na frente. O filme é maneiríssimo. Esse eu não conheço, não. Final do império que a gente conhece egípcio foi quando finalmente os romanos invadiram e tomaram, né? E a última, né, como a gente conhece, a última representante da dinastia dos Ptolomeus foi a Cleópatra, né? Como a gente tem aí no Série Roma, bem mostrado aí. O filho dela com César é Tito Pulos, que é o César. Mas a Cleópatra, afinal, a Cleópatra era descendente de Alexandre ou não? Não, é descendente de Ptolomeu. Sim, da dinastia, né? Ela é tetaneta, sei lá. Ptolomeu, que era o general que foi lá. Foi o general que fez a mão grande. Hoje em dia acho que se discute até essa história de que ela se matou com uma picada de cobra, né? Tem gente que acha que isso não aconteceu de verdade. Porque é uma idiotice, né? Sei lá, mas já vi aí, né? Que foi veneno mesmo que ela tomou. Não teve, porque o veneno da cobra não faria certos efeitos. Eu não entendi muito bem também. No peitinho, não? É. Jovem Nerd é foda, rapaz. Jovem Nerd tá cada vez... Ele que isso? Essa carapuça cai um pouco mais. Ele tá mostrando as asinhas. Tá, cara. Mas agora só aparece pra falar do Jovem Nerd, cara. Que gato. Logo ele tá perguntando pra Cleópatra se ela tem ficha rosa. Tu sabe que eu tava lendo essa parte militar, cara, vi que eles foram dominados numa época por um povo chamado Hicsos. Hicsos. Sei lá, Hicsos. Que também eram conhecidos como os filhos de Jacob. Eu cheguei a me arrepiar, bicho.